conta tudo? Sendo assim, o silêncio também é barulho, e também é escuro, e é um apito de cão, e centenas de moscas pousando num pão. Silêncio.